Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos, capítulo 8, e verso 18. Eu quero com muita alegria nesta manhã cumprimentar a todos os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos de imediato dizer a todos os nossos companheiros que atendem igrejas, que estão à frente de congregações, os pastores e também os evangelistas, presbíteros encarregados de congregações, que hoje à noite, em nosso templo, estaremos realizando a grande reunião geral com os obreiros. E nessa oportunidade nós estaremos recebendo o coral da igreja de Itatiba do Sul, lá da cidade de Itatiba do Sul, pastor Antônio Chimilesa, estará chegando com um ônibus trazendo o coral daquela querida e amada igreja. E nós estaremos ministrando a palavra de Deus e tratando assuntos concernente à obra do Senhor. Todos os obreiros aqui da cidade, dos bairros, das congregações e também do interior estaremos juntos para esse momento especial de comunhão. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados ouvintes, eu fiz leitura desse texto da palavra de Deus e queremos traçar esse pensamento nesta manhã sobre a incomparável glória. O apóstolo São Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 2:9: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Assim o apóstolo escreve: aquilo que lá nos espera, enquanto que em nosso texto nos afirma que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que possamos, irmãos, levar mais a sério estas palavras e nos preocupar mais com as coisas da eterna glória. Se assim o fizéssemos, muitas coisas em nossa vida seriam diferentes, pois somente o coração daquele que está no céu, em casa, pode passos descansar no eterno lugar de segurança. O apóstolo Paulo conhecia o sofrimento por causa de Cristo. Quando ele falava disto, ele falava de algo real em sua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a 33, ele nos introduz naquilo que ele sofreu no serviço para o Senhor. Ele sabia do que estava falando. Mesmo assim, ele tem para si que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que Deus idealizou para os seus amados ultrapassa longe a nossa fantasia e nossos mais sublimes sonhos. Por isso não devemos voltar atrás. Se os sofrimentos desse presente tempo cruzarem o seu caminho, o caminho da nossa vida, pois sofrimento por amor a Cristo aqui nessa terra deverão ser transformados em ganho celestial e glória celestial. Jesus, nosso primogênito irmão, foi adiante de nós nesse caminho de sofrimento. Seu caminho passou do sofrimento para a glória. Ele tornou-se obediente à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e ainda mais, amados, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso está escrito em Filipenses 2, 8 e 11. Andemos, pois, alegremente em suas pisadas e seguindo espontaneamente. Nós não iremos nos arrepender, pois se com ele temos sofrido, também seremos com ele glorificados. Por isso, não olhe para os sofrimentos desse tempo. Olhe antes para a glória. Deixe que o Espírito Santo te oriente e então triunfarás no sofrimento e acharás que é privilégio e honra sofrer por Cristo, assim como os primeiros cristãos, por uma eterna coroa, daremos nossa pobre vida. Que este seja o lema dos remidos, dos eleitos à pátria celestial. Se acomoda aí. Meu Deus, Deus, meu Deus, oh, oh, oh, não, não, não, não, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres ter. Tanto assim, se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu quero nesse momento orar com você. Altíssimo Deus e Pai, diante do Senhor nós levamos a nossa oração em gratidão pelas promessas que nas páginas sagradas desse livro que nós usamos diariamente, nós encontramos segurança. Talvez nesta hora, Senhor, quando estamos aqui ministrando, alguém esteja passando por um momento de grande aflição, de grande luta, de grande desespero. Quem sabe nesse final de semana que se passou, as lutas foram tantas que alguém está dizendo: que posso fazer? Mas nós ouvimos a leitura, Senhor, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com aquela glória que nós haveremos de receber quando chegarmos na eternidade. Senhor, estes irmãos que estão doentes, estas pessoas desenganadas pelos médicos, esses que estão vivendo, Senhor, a sua hora de luto e angústia, eu oro por eles e peço, Senhor, que o gozo inefável da parte de Cristo Jesus inunde os corações de nossos amados irmãos e ouvintes, agora e sempre. Amém e amém.